A sereia me convidou pra brincar boi no mar. Eu disse que não vou, porque não sei o cantar. Eu vou cantar em terra que este ano pra louvar. Eu disse que não vou, porque não sei o cantar. Eu vou cantar em terra que este ano pra louvar. Com vocês. A sereia me convidou pra brincar boi no mar. Agora que eu